Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que palavra nós diríamos ao nosso Deus que sairia do coração? Que você diria para Deus? Te louvo, Senhor. Eu te adoro. Eu te amo, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos. Te bendizemos. O autor da nossa fé, Cristo Jesus. Te agradecemos a redenção, a salvação que você trouxe para as nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque nós não íamos ter jeito. Nós íamos ser eternamente moradores do inferno. E você nos tirou de lá com o preço do seu sangue, Jesus. Por isso nós te amamos, te adoramos, te exaltamos. Agradecemos a presença doce do Espírito Santo conosco nessa noite. Te louvamos, Pai. Te louvamos, ó Pai, te exaltamos. Tu és grandioso, te exaltamos pela tua palavra que é a verdade. Te adoramos, esse privilégio de nós podermos estar aqui para entrarmos na sua presença, para ouvirmos da tua palavra, para estarmos em comunhão contigo. Isso realmente é um privilégio que você nos concedeu, Pai. Nós estávamos perdidos e você nos achou. Te agradecemos, te amamos, te adoramos, Jesus. Aleluia. Por isso nós todos juntos dizemos: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Nós todos dizemos glória a Deus. Aleluia, porque Deus é muito bom. Nós precisamos nos aproximar mais desse Deus para conhecê-lo melhor. A gente conhece as pessoas conforme a gente tem intimidade, né? Porque assim, à primeira vista, parece que ou gosta ou não gosta, não me simpatizei, não achei legal, ou nossa, que maravilha. Mas depois, com a intimidade, né, dos dias, a gente vai conhecendo melhor as pessoas. Não é assim que é? Então, Deus é a mesma coisa, nós temos que ter uma intimidade com Ele. E nós também temos intimidade, não só na adoração, oração em línguas, mas na palavra. Então, através da palavra de Deus, nós vamos tendo intimidade para conhecê-lo a fundo, para saber bem quem é esse Deus. Porque a religião foi nos apresentado um Deus, gente, totalmente diferente, né? Um Deus que só pune, um Deus que não ama tanto, né? É, Deus ama, mas não, não é possível. Olha a situação da minha vida. Olha como ele deixou eu passar isso. Como ele não está olhando para mim. Nossa, eu me rasguei de orar. Eu fiz tudo. E Deus... Ai, meu Deus, né? Então, são conceitos errados, enraizados na nossa vida, nos dominando. Que é a tal da religião. Doutrina errada é religião. Tá? Isso daí, gente, é um perigo. Porque mata, leva até para o inferno. Então, nós precisamos ter todo um cuidado de buscarmos mais Deus para conhecê-lo melhor e ficarmos livres desses conceitos, tá? Porque o diabo, ele vem nas nossas mentes, né, sempre falar contra Deus. Por que que Deus não está aqui agindo agora? Mas Deus falou na palavra: ainda que eu ande por vales sombrios da morte, o Senhor está lá comigo, com o seu bordão e o seu báculo. Quer dizer, Ele está lá comigo com a sua palavra e o seu Santo Espírito. Ele não disse que nós não iríamos passar por nenhuma tribulação. Ele disse que sim. Ele disse que sim, porque o diabo está por aí. Mas não adianta você querer correr atrás do diabo para matá-lo, porque não vai matar. Ninguém vai matar. Porque quando o exército de Faraó veio atrás do povo hebreu e Faraó junto, na hora que o mar se abriu, eles vieram. Eles conseguiram ainda andar um pedaço dentro do mar. Mas quando o povo de Deus já estava bem lá na frente, Deus fechou as águas. Eles todos morreram. As pessoas morreram. O diabo saiu deles e foi para o lado de lá do mar. Então, não vem com essa raivinha de diabo. Não é por aí. Vocês entendem? Claro que não é para amar o diabo. Mas não é esse tipo de raiva que nós vamos destruí-lo. Tá, né? Então, já, ai, diabo, você não vai lutar com ele com essa raiva, porque a raiva é dele mesmo. Tá? Então, nós lutamos com o diabo conhecendo a verdade e andando nela. Aí a gente destrói ele porque a gente não anda nas mentiras dele. Porque ele quer nos convencer sempre que Deus não é essa bondade toda. Ele é horroroso, ele só fala bobagem, só fala coisas absurdas. E vocês sabem que ele vem e põe bem no fundo do coração esses sentimentos, né, com as falas dele, para nos afastar de Deus. Deus não olha para mim, orei demais, fiz tudo. Nossa, né? Tudo que ele quer é nos afastar de Deus. Esse é o golpe dele, porque ele já está afastado de Deus. Ele decidiu se afastar de Deus. Ele mesmo se rebelou contra Deus. E ele foi obrigado a ser expulso do céu. Porque ele quis ser isso. Deus o criou, né, com toda uma unção maravilhosa, né? Um ser que a Bíblia descreve, que dá vontade até de ver, porque a luz de Deus refletia nele. Então ele era realmente uma pessoa maravilhosa e ungida para adorar a Deus. Mas ele já se confundiu, achando que ele já ia ficar acima. Então, ele quer colocar essas coisas dentro de nós, sabe? Porque, olha, você é bom demais, você não está precisando tanto de Deus assim. Afinal, Deus fala, ele nem veio te ajudar. Como é que ele não te ajudou? Como é que ele não te livrou? Então, ele sempre coloca dúvida no nosso coração. Por isso, nós temos que buscar esse conhecimento mais intrínseco de quem é o nosso Deus. Essa pessoa. Deus é uma pessoa, gente. Nós precisamos conhecê-lo mesmo, porque daí nós vamos ficar livres de tudo que a gente pensa errado. E vamos receber as bênçãos que nós estamos precisando. Porque quem retém bênçãos é o diabo. E ele começa a colocar essas coisas em nós, e nós estamos desviados do foco, que é a palavra, não vamos receber. Ok? Então, esse Deus é maravilhoso. Ele é bom. Tá? E muitas vezes a gente quer ter uma revelação ou certeza de que Deus é, que Ele está presente, que Ele realmente é tudo o que Ele diz, através dos sentimentos, aí que está um engano. Quer dizer, você está sentindo mal para burro e Deus está lá. Tem nada a ver o que eu estou sentindo. Tem a ver com que Deus é. Então, a gente tem que aprender isso. Tá, isso vem através da oração. Você não vai conseguir isso de outra maneira. Tá? É ficando lá, é buscando, deixando Deus mudar todo esse conceito. Quanto mais você aprende a palavra, como andar na palavra, mais você vai ficar livre desses sentimentos que te envolvem tanto que te afastam de Deus. E ficavam fazendo você uma pessoa triste, rancorosa, nervosa, sem sucesso, por causa destes sentimentos. Ok? Então, a gente não pode deixar que os sentimentos atrapalhem a nossa vida. Então, glória a Deus. Eu, gente, estou ficando uma avó tão expert. Porque, sabe, que Deus ajuda, né? A gente já foi mãe, já fez as coisas, mas esquece. E agora a gente cuida de dois, assim, numa moleza. Aí eu falei para a Marta, olha, se fosse só dois, olha que moleza. Né? Que fala, dois filhos? Que horror. O cabelo já fica em pé, né? Aí ela disse assim, ah, se fosse quatro, a gente ia dizer que três é uma moleza. Né? Então, eu já pego dois, já... E Deus está ajudando. Então, tem horas que eu fico sozinha com eles, né? Mas dá certo. Né? A gente tem que ter calma, saber, Deus está presente. Tudo é bom fazer com Deus. Então, a gente põe louvor, eu ponho a palavra, fico orando em línguas, fico confessando a palavra, oro em línguas, adoro o Senhor. Gente, são belas horas. Né? Que eu não estou lá só cuidando dos bebês, mas em comunhão com Deus. Crianças ficam calmas, ficam bem, dá tudo certo. Então, vai encaixando tudo. A gente tem que fazer tudo com alegria. Porque a minha filha, ela não mede esforços. Tem muitas pessoas que querem ter filhos, mas aí já quer pensar de ir na balada, ir na praia porque estava calor, ir naquele bar, naquele restaurante, e agora tem essa chatice dessa criança que está me atrapalhando, que saiu da minha barriga. Mas eu quero viver. Então, uma pessoa dessa nunca deveria ter filhos. Porque quando você tem filho, a sua atenção é para ele, mudou a sua vida. Agora você tem que ficar em função. E ela dá beleza, conta de tudo. Tem o dia da folga da babá e babá. E aí ela fala assim, não, dê conta, beleza, não tem erro nenhum. Então, quando você quer, você consegue fazer tudo. O negócio é o que a gente não quer assumir a vida. Por isso que nós somos infelizes, quando a gente não assume o que é. Se você não assumir o que é a vida, você nunca vai ser feliz. Porque você quer ser o que não é. Então, aí que entra a ruindade, né? Às vezes demora para a gente entender isso. Mas se a gente vai orando, Deus vai falando isso. Porque fica almejando coisas que nunca vai ter acesso. São ideias que a carne está pondo. Seja feliz. Porque Deus já falou, seja feliz com o pouco. Com o que você tem. O pouco quer dizer, gente, você não tem o suficiente? O que mais que você quer? É uma insatisfação, né, que não dá, que quer mais e mais, às vezes joga coisa no lixo porque quer comprar outro, só para ser feliz. E não é isso que traz felicidade. É muito bom a gente ser feliz, sabe, com pouco, no mínimo, você está feliz, você está alegre. A vida é isso. Então, eu vejo isso na minha filha, com meu genro. Então, eles não estão preocupados com a sociedade, com as pessoas, eles estão preocupados com eles, com a vida deles. Eles não estão querendo se mostrar para ninguém, mostrar nada, fazer nada, eles não estão interessados. Estão felizes criando lá as crianças. Então, isso que é bom. Isso é lição, né? Os jovens e também os velhos, que às vezes fica velho, chato, enjoado. E está com a vida, né, cheia. Mas não, a vida é muito boa com Jesus. Vamos pôr o foco em Jesus. Então, a nossa vida é usufruir o que Deus nos deu e vencer aquilo que o diabo está pondo em nós. Ele sempre vai usar a nossa carne, né, pondo frustrações, tá? A vida é boa. A vida é boa. Nós temos além do que nós precisamos. Se você começar a olhar a sua vida, você tem além. Você... Tá tudo bem. Tá... É porque está querendo coisa que está vendo lá na revista Caras. Joga no lixo. Queima essa revista, que é mentira, é cena. Novela é cena, tudo que passa na TV é cena. Filme é cena, Hollywood é cena. Gente, isso não é vida. Põe a sua cabeça naquilo que Deus é e você vai ser sempre feliz. A pessoa está querendo ilusão, não vai ser feliz, não existe isso. Amém, queridos? Então vamos falar aqui do livro da Joyce. Se não fosse pela graça de Deus, gente, se não fosse a graça, porque nós recebemos a salvação pela graça, não tem como pagar, né? Então uma doutrina errada é querer sempre pagar para Deus aquilo que ele nos dá, faz um favor. Porque a sociedade é assim, o mundo natural é assim, você fez um favor para mim, eu tenho que te pagar. Aí nunca acaba esse pagamento. Pior é isso, né, gente? É um peso, é um horror. Mas Deus não, ele deu de graça. Ele só nos quer na presença dele. Isso é maravilhoso. Porque ele quer dar o melhor. O pai que se preza, ele quer dar sempre o melhor para o filho. Sem cobrança, ele dá porque ele ama, porque ele quer. Deus é assim. Ele sempre quer dar para nós o melhor. Então, muitas vezes, a direção que Deus está dando não é aquela que eu estava querendo, que eu estava imaginando. Então, o conflito entra aí. Mas se eu souber o que Deus quer e obedecer, eu vou ser sempre feliz. Então, quando Deus dá as ordens e mostra as coisas, é para a gente seguir, para sermos felizes. Então, é pela graça que ela está dizendo aqui. Se não fosse, nós não... estaríamos aqui hoje louvando esse Deus e tendo os benefícios dele na nossa vida. Então, nós temos que aprender a receber pela graça. Tá? Receber, aprender bem o que é a graça. A graça é o favor que Deus nos faz com o poder dele. É de graça, mas é na comunhão. Quanto mais você fica com o Pai, mais você vai receber dele. Porque Pai é assim. Então, o nosso Deus é muito mais que isso. Tá? E esse aqui, ó, do Kenneth, a fé real. Ele vai falar aqui de dois tipos de fé que realmente é o que existe. A fé que precisa ver para crer, que foi a de Tomé, né? Tomé, se ele não viu? Ah, não, senhor. Imagina que ele apareceu aqui, de onde, né? Ah, então, se eu não vir, eu não vou crer que Deus vai fazer isso. Primeiro eu preciso ver. Não preciso ver nada, eu tenho que saber que é. Né? É a fé de Abraão, que não viu e creu. Não é? E aconteceu aquilo, o maravilhoso, que nós somos hoje herdeiros dele, né? Porque ele disse, Deus disse, eu até vou mudar o seu nome, porque você agora é chamado de pai das nações. Então, nós somos, né, filho desse pai, Abraão. Tudo começou lá. Então, essa fé que creu na promessa, esperou e aconteceu. Então, existem dois tipos de fé. Um que quer ver, para ver se é mesmo. Então, esse não é fé. Não é essa fé real, como ele pôs aqui no título. Mas a de Abraão é, porque ele não via. Ele só via a velhice dele e a velhice da mulher. Gente, isso não é história da vovó. Não, isso não é fábula, que nem Timóteo fala lá. Né? Aquelas histórias de velha caduca, que nem ele fala lá. Não, é história verdadeira, aconteceu. É o mesmo Deus que agora habita dentro de nós, com a palavra. Um homem velho e uma mulher que já ultrapassou da idade de ter filhos. Tá? Tudo velho, tudo velho. Não tem medicina que possa fazer isso. Um útero velho, ovário, não produz mais nada, não tem mais nada. Nada. Ele velho já, Abraão, 99 anos, sem força, sem vigor. Então ele esperou muitos anos baseado na palavra. Falando todos os dias quem ele era. Oh, muito prazer, Pai das Nações. Como é seu nome, Pai das Nações? É demais, né? Então Abraão quer dizer isso, Pai das Nações. Ei, como é seu nome? Pai das Nações. Então Deus até mudou o nome dele para ele lembrar o que ele ia ser, o que Deus ia fazer nele. Então essa é a fé real. E aí aconteceu. Porque ele não duvidou, ele não enfraqueceu na fé, ele sempre creu no que Deus falou. Então, ele vai, o Kenneth está abordando essas passagens da Bíblia e mostrando para nós a importância de nós crermos no que Deus diz. Tá? E nós vamos falar sobre isso hoje. Nós estamos esses dias falando sobre fé, né? Então, vamos abrir a nossa Bíblia aqui. Porque nós vamos ver bastante versículos aqui, eu pesquisei alguns, existem mais, porque senão ia ficar muito extenso. Sobre fé, porque nós vamos depois sintonizar para ver quem nós somos realmente, que tipo de fé é a nossa, porque cada um tem condição de avaliar. E se não for das melhores que nós vamos ver, nós temos a chance de fazer com que ela seja a melhor. Seja dentro da descrição que a Bíblia nos dá de fé. Entende? Porque nós só vamos ver esses grandes milagres através da fé. Não importa que nós estejamos passando por tribulações, porque isso faz parte da vida. Porque o diabo vai sempre nos atacar para nós pararmos de orar. Qual é o objetivo do diabo? É parar de orar. Ele traz muitas dificuldades na vida, ele traz muitos problemas, situações que você fica sem saída. Para quê? Para que desviar sua atenção com os problemas, não orar mais e até duvidar de Deus, enfraquecer na fé. Então não vai acontecer nada, não vai acontecer o que Deus está falando. Então nós vamos examinar algumas passagens para ver que tipo é a nossa fé. Qual é a nossa fé? E isso é muito bom, porque cada dia a gente tem que buscar mais isso, porque Deus não quer que nós sejamos pessoas fracas na fé, pessoas que duvidam, pessoas que desistem. Deus não quer, porque ele diz que o que agrada a Deus é nós termos fé nele. E a fé não é assim, olha, ah, eu creio que Deus existe, porque até os demônios creem, não é essa fé que Deus está falando. É a fé de Abraão. A fé que Abraão teve para o milagre acontecer. Então, essa é a grande obra que Deus quer fazer. Porque como as pessoas não têm revelação da palavra, elas pensam que obra é nós ajudarmos os necessitados. Mas não é isso que traz milagre. Não estou dizendo que não é para eu ajudar uma pessoa necessitada. Muito embora eu tenha que saber o que Deus quer que eu faça com o necessitado. E qual? Porque eu não posso ajudar todos os necessitados do mundo. Vocês entendem? Então, existe uma cobrança com relação a isso que a religião põe, não é? Ah, nós temos que ajudar todo mundo. Não, nem sempre. Eu preciso saber o que Deus quer que eu faça. A quem eu vou ajudar? Então, a obra que Deus quer que nós façamos é a obra que Jesus fez. Então, nós não vamos estudar isso hoje, toda a obra que Jesus fez. Mas é essa obra que Deus quer que nós façamos. Tanto que Paulo diz uma certa hora, mas não esqueça de alimentar os pobres, de ajudar os necessitados. Tá? Além, porque além de ajudar, além de fazer a obra de Jesus, que nós já vimos tudo o que ele fez, Jesus também ajudava os pobres. Ele tinha uma bolsa, ele tinha dinheiro. Ele tinha. Ele ajudava. Mas não era essa obra que Deus Pai estava mandando ele fazer. Vocês estão acompanhando? Então, atenção com a religião. Porque tudo que Deus, Jesus fez foi baseado na fé de Deus, do Pai, que o Pai mandou. Então, é isso que nós precisamos, queridos. É esse alerta que nós precisamos ter. Por isso que a palavra de Deus é rica e nós temos que buscar mais, cavar mais, porque ela nos dá mais informações de como nós vamos ser abençoados. Porque Deus quer que você seja abençoado. Deus não quer que você ande em maldição nenhuma. Deus quer, aliás, nos tirar das dificuldades que nós temos na vida. Esse é o grande plano de Deus, nos tirar de todas as enroscadas que o diabo nos coloca, porque agora somos salvos, agora temos a natureza de Deus, ok? Então, abre aí a sua Bíblia em Mateus, vamos começar por aí. Então, eu peço a sua paciência para nós vermos vários versículos, tá? Mas é bom porque a gente vai tomando conhecimento. Cada vez mais que a gente vai recebendo esses ensinos, examinando juntos, nós estamos aprendendo. Mateus 8, versículo 5. Ok? Então veja. Diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: ah, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entre em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Esta é uma fé pequena ou grande? Grande. Então, aqui está descrita uma fé grande. Tá? É isso que Deus quer. Agora veja Atos 6. Atos 6. Mais para frente um pouquinho. Nós vamos ver Atos 6. Vamos ver de 1 a 5. Atos 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesmas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, nós vimos fé grande e agora nós vimos homem cheio de fé. Então, isso é importante também. Existe essa maneira de ter fé, ok? Uma pessoa ser cheia de fé. Agora, vamos para Romanos 4. Nós acabamos de falar sobre isso. Romanos 4. Vejamos aqui. Romanos 4, 17. Romanos 4, 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Lendo essa história, parece uma história linda, maravilhosa e fácil, né? Nada do que a gente lê aqui, porque a gente está lendo, precisa entrar no contexto. Nada é tão fácil e tão rápido. Isso acontece conosco. Por isso que nós temos que ficar firme no que a Bíblia diz. Então vejam, versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, quer dizer, fé que não é fraca. Ok? embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Uma fé forte. Então existe uma fé enfraquecida e existe uma fé forte. Tá? Porque ele citou isso aqui, porque quando a fé enfraquece, é Deus, né? Acabou. Então, a fé também tem que ser forte. Tem que ser grande, tem que ser forte e temos que ser cheio de fé. Não pode ser fraco na fé. Ô, gente, fé no quê? Ah, tô com fé que vai chover. Não é uma fé dessa. Ok, queridos? Mas nós vamos ver mais detalhes. Tem que ser a fé no que Deus diz. Não, eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Mas não é dessa maneira. Não é dessa maneira que você tem fé, não. Isso é dizer simplesmente um ditado. Estão me acompanhando? Fé no que Deus diz. Naquela palavra que tem a ver com a sua vida nesta hora. Nesta situação que você está vivendo. Fé é isso. Ok? Então, 1 Timóteo agora. Capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Não é bom saber isso, gente? Lógico. Versículo 5 de 1 Timóteo, capítulo 1. Mais para frente um pouquinho, chegou lá. Ora, o intuito da presença à admoestação visa ao amor que procede de coração puro e da consciência boa e de fé sem hipocrisia. Fé que não é fingida. Faz que está crendo, mas não está crendo coisíssima nenhuma em nada. Acompanhou? Gente, nós não estamos falando dos outros, estou falando de mim. Por favor. E você de você. Ninguém está criticando nada e nem elogiando nada. Nós estamos avaliando. Estamos agora meditando aqui na palavra, estudando para nós avaliarmos o quem nós somos. Para sair de onde é. Ficar melhor cada vez mais. Tá? Porque o que Deus quer é fé, não vem com desculpa, não. Porque se nós não temos, o diabo acaba com a nossa vida. Ok? Então, uma fé que não é fingida, é hipócrita. Hipocrisia. Não pode. Daí vamos para Tiago agora, capítulo 2. Vai lá para frente. Então, uma fé que não é fingida também. Não pode. Então, vejamos aqui. Tiago 2, versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino o reino que ele prometeu aos que o amam? Rico, a fé, uma fé rica. Ok? A fé também tem que ser rica. Tem que ser grande, tem que ser forte, tem que ser rica. Então nós temos que ser cheios com esta fé. Então ela não pode ser fingida, falsa, hipócrita. Ok? É isso aí. Que Deus está sintonizando. Agora, versículo 22, veja lá. Aí mesmo, Tiago 2, 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado pela justiça. Então, nós vemos aqui que é uma fé que produziu efeito. Então, é uma fé perfeita. Não é? É isso aí. Nós temos que andar atrás disso. Não é para ficar por menos. Porque depois, quando a gente chegar lá na frente de Jesus, nós não vamos poder falar nada. Não vai ter uma desculpa. Nós não somos os doutores da desculpa. Hã? Especialistas, né, gente? Aliás, já fizemos vários cursos. Já somos graduados. Ou não? Tá frio, tá calor, é demais, é pouco, não deu, tá chovendo, tá longe, tô cansado, não deu, sei lá, não é? Não vamos ter desculpa na presença de Jesus. Não vai ter desculpa nenhuma do porquê nós não alcançamos o que Ele preparou para nós. Nenhuma. Vai ser triste Ele abrir a cortina e mostrar a tua vida na terra que eu planejei. Era essa. Chega da minha glória. Não aconteceu nada. É? É sério. Tá? Então, Deus quer operar nas nossas vidas para acontecer uma fé através da nossa fé perfeita. Essa fé que é perfeita. Como está escrito aqui. Vou ler de novo o 22. Vê como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Que obra, hein? Você vai construir agora o quê? Um hospital? Para os velhos? Uma creche para as crianças? Eu não estou mandando você fazer isso. Vocês estão acompanhando? Porque não foi isso que Abraão saiu fazendo. Construindo coisas para os outros. O que ele construiu foi uma fé que operou o milagre e Isaac nasceu. Vocês estão acompanhando? Porque qualquer pessoa que não tem fé constrói hospital ou não. Hã? Então, o religioso, ele não sabe nada. Ah, mas vocês não estão fazendo nada. E você está? Você está orando e todo mundo está recebendo o que Deus quer? E você está recebendo na sua própria vida o que é para você receber de Deus? Então, religioso, não vem não. Não vem com essa conversinha aqui não. Vai orar lá, se trancar no quarto, ficar bastante tempo lá orando. Para mudar a sua vida. Tem que mudar todos os conceitos errados que estão dentro de si. Ok? Então, esta fé perfeita que Deus quer. Existe? Existe essa fé, fé grande, cheio de fé, fé rica, né? Fé perfeita. Não pode ser fé com hipocrisia. Falsa. Faz que crê em Deus e não crê coisa nenhuma. Estão acompanhando? Então, 1 João, capítulo 5. 1 João. Vejamos. Versículo 4. Olha só. Não, 1 João, capítulo 5, versículo... Ah, vamos ler o 4 e o 5, ok? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, gente, vencer as coisas do natural é só através desta fé que ele está descrevendo aqui, que traz a vitória. Então, essa fé que ele quer que nós recebamos o que nós estamos precisando, ela está escrito aqui que ela vence e traz vitória. Então, é uma fé que vence e traz vitória. Nós todos temos que andar atrás disso. Nós temos inúmeros testemunhos desse tipo de fé, ou não? Claro. Dá trabalho ou não andar atrás dessa fé? Ah, lógico. Claro. É melhor ficar sentado aí nessa cadeira sem fazer nada, você acha? E levar a vida, né? Mas é um barco. A vida é igual um barco num rio com correnteza que está levando. E aí? E se encalhar lá naqueles galhos ali? Você vai morrer ali. E se tiver uma queda lá e você cair lá? Você não sabe para onde vai dar esse rio. Hã? Vocês estão acompanhando? Então, Deus quer que a nossa fé seja uma fé que vença e traga a vitória. Então, isso dá. E por isso, gente, que a religião não está... A religião não traz bem... Ela traz bem-estar para as pessoas, mas não traz compromisso com a vida. E a culpa é toda de Deus, que ele não veio. Ele não veio. Deus que sabe. Deus não quis. Não é a hora. Já, Jesus falou, a hora é essa, já chegou. Já está consumado, acabou. Já chegou a hora. Uai, não chegou na minha vida? Porque eu que não estou lá. Então, nós temos que orar para chegar lá. Vocês estão acompanhando? Porque não vai haver mudança nenhuma no seu quadro, no quadro da história da sua vida, se você não tiver a fé. A fé que vence, trazendo a vitória. Uma fé grande, né? Uma fé rica, ou estando cheio desta fé. Vocês estão acompanhando? Então, a culpa não é de ninguém, é própria. Cada um aqui está levando a vida que quer. Sabia? Cada pessoa que está aqui dentro está levando a vida que quer. Se você quiser que a sua vida seja diferente, você tem que seguir o que Deus fala. E tem que trabalhar em cima disso. Tem que se dedicar nisso. Não pode afrouxar o cinto. Tem que buscar porque Deus não mente. Ou então, você vai ficar a vida inteira que nem cego, né? Apalpando. Buscando o que você nunca vai achar. Não tem desculpa. Ok? Então vamos ver agora 2 Tessalonicenses. Segunda, tá valendo, queridos? Lição de casa isso, hein? Bom, e tem mais. Tem gente que está vindo lá do outro canto do país para ouvir isso. Aham. Porque quer crescer espiritualmente. Amém. Eu acho maravilhoso. Porque eu também fui para outro lugar. Eu fui para parar no outro lado do continente só para ouvir isso. Valeu a pena, mudou minha vida. Porque se eu não soubesse, né, gente? Estava lá. É, então, ah não, segunda, né? Vamos achar a segunda, Tessalonicenses. Calminha, já estou chegando lá. Isso, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Existe uma fé que cresce e é sobremaneira, de um modo supremo. É isso que Deus quer, a fé que cresce. Mas não é cresce e ficou minguado, cresce sobremaneira. Cresce, cresce, e Deus está agindo, é isso que Deus quer. Deus não quer parar de agir na nossa vida nunca. Tem pessoas que se acostumam lá com um pouquinho que recebeu de Deus e vai até o fim da vida com isso. Já vai perder o gosto daquilo. Porque a vida ela não está parada, ela está andando, está continuando. Então, não dá para viver mais com aquele pouquinho que recebeu lá aquele dia e se contentou. Entende? Então, a fé tem que crescer. Esta é também uma qualidade da fé. Então, a fé, ela é grande, é forte, cheia de fé, a fé que cresce, a fé que é rica, né? É isso que Deus quer. Não pode ser uma fé que seja fingida. Isso não é uma qualidade boa, tá? Então, ele diz que essa fé tem que crescer muito, ela tem que crescer muito. Então, vamos agora ver mais uma aqui. De 1 Timóteo, mais para frente agora, logo aqui, virando a folha. Capítulo 1. Vejamos. Versículo, vamos ler o versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Gente, agora também tem uma, viu? Tem muita gente que fica aí me procurando, outras pessoas, até querendo saber o que é esse negócio de filho na fé, que as pessoas estão dominando, líderes estão dominando pessoas com esta terminologia aqui de filho na fé. Dizer agora, sou filho na fé, não posso desgrudar, não posso, não sei o que, que eu vou fazer, está uma cobrança só. Da onde veio isso? Pessoal, porque Paulo fala isso para Timóteo, que ele é o filho. Porque ele ensinou a palavra para Timóteo. Ele ensinou a palavra, mas isso não quer dizer que ele é o Deus de Timóteo. Você entende? Então, tudo bem. Se você está aprendendo aqui, nós digamos, você nasceu de novo aqui, você está aprendendo aqui, tudo bem, filho na fé, mas isso não quer dizer que tem uma rédea, um domínio, um comando sobre a sua vida. Tá? E nem agora ficar endeusando o tal do pai na fé. Gente, tudo o povo pega uma letra da Bíblia e faz já um jugo para os outros. Vocês tomem cuidado. E vão ouvir muito isso por aí. São muitas pessoas fazendo isso. Então, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, versículo 3, te roguei permanecesse ainda... Ah, não, é o versículo 2 que eu quero. Vou ler a carta inteira, de repente. Não, mas é o 2, queridos. Eu fiz um parênteses e me enganei. Então, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, isso que eu queria enfatizar. Porque ele ensinou e ele entrou no chamado dele, né? Paulo foi e ele ficou exercendo o chamado dele. Então, nesta categoria aqui, que a palavra está dizendo, louvável, maravilhoso, existe isso. Mas então, cuidado com aqueles que estão querendo exercer um domínio, nem o pai na fé chega num lugar, nem os filhos. Então, precisa tomar um cuidado, né? Cuidado com isso. Mas, vamos ver o versículo 18. Este é o dever de que te encarrego, ó Timóteo, filho, Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Também existe uma fé que vai para o naufrágio. Quer dizer que existiu por um momento uma fé, ok? E depois, gente, o naufrágio é uma destruição. Acaba com o navio, destrói tudo, acaba com tudo. Então, essa fé que vai para o naufrágio destrói a vida da pessoa. É um caos, que é o que ele está dizendo aqui. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Por isso que nós temos a palavra de Deus e o Espírito Santo para nos ajudar. Sempre com a oração em línguas, a leitura na palavra, os ensinos, tá? Isso daí é necessário para, de repente, por qualquer coisa, o diabo entrar e desviar e naufragar. Porque, gente, doutrina errada, ele está falando aqui de doutrina errada, que é o tal do Emileu Alexandre, né? Ele já falou isso em outras cartas, em outras situações, sobre esses dois aí. Que eles naufragaram porque eles seguiram outro caminho, foram embora. Então, este tipo de fé, corta, não pode, seguir outro caminho. Precisa ter muito cuidado. Tá? Então, a fé da hipocrisia, que é falsa, e a fé do naufrágio, nós precisamos sair fora. Não vamos andar nisso. Ok? Mais um ainda. Vamos para Tiago. Vocês estão cansados? Ok. Tiago 1. Versículos, esse aqui é interessante, de 5 a 7. Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 7. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ok? Vamos só até aí, tá bom. Então, a fé que duvida, gente, tem a fé hipócrita, fingida, tem a fé que naufraga e tem a fé que duvida. Lembra lá do Tomé, né? Se não vê, não crê. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com este tipo de fé que duvida, porque nós não vamos conseguir nada de Deus. Será que Deus vai fazer? Ele não vai mesmo, porque duvidou. Então, esse tipo de fé é perigoso. Tá? Nós vimos grande fé, fé rica, né? Cheio de fé. Então, fé que cresce sobremaneira, mas também nós estamos vendo aqui uma fé que duvida. Isso não é coisa boa. Tá? Então, é um alerta. Quando você enfrentar uma situação na sua vida, você vai examinar qual é a sua fé. Hoje mesmo você pode examinar qual é a sua fé. Nós não podemos andar com Deus sem fé. Não é mesmo? Porque o que agrada a Deus é a nossa fé, ele diz. Porque ele vai nos galardoar. Deus não mente. Ok? Então vamos ver Romanos 10. Como que nós vamos fazer com isso tudo? Romanos 10, 17. A palavra de Deus é importantíssima, meus queridos. Quem parou de ler, volte a ler. Leia a Bíblia todos os dias, mas não é um versículo aqui, outro acolá. Porque eu fazia isso e Deus falou, você está errada. Não é assim que lê Bíblia. Há mais de 20 anos atrás, Deus falou isso para mim. Eu fazia isso porque ninguém me ensinava. Eu não sabia. Eu lia um pouco aqui, um pouco no meio, um salmo, depois lia aqui, um negócio no Novo Testamento. Deus falou, você não está juntando nada da Bíblia. Não é assim que lê. E nem era numa sequência que no outro dia eu ia ler a sequência. Pois ia para outro lugar. Ele falou, você nunca vai saber nada. Então, quando você for ler a Bíblia, faça dentro daquele método que dá certo, que é ler um livro cada mês, todo mês. Você muda. Todo dia você lê. Se você não lê a Bíblia, você nunca vai estar alimentado com a palavra e nunca você vai ter a fé que você precisa para vencer as situações da sua vida. Não importa o que você sinta, porque fé não é sentimento. Fé não arrepia, fé não gela, fé não, você não sente nada. Nada. Ela existe. Ela está no seu espírito. Tá? E como que você vai saber se ela vai funcionar ou não? Você tem que colocar em prática todo dia. Porque fé é ação. Fé é ação, meu querido. Se você não puser em ação, está lá enferrujado, não vai acontecer nada. E não foi isso que Abraão fez? Ele pôs em ação 25 anos. E aconteceu. Deus falou com ele. Ah, mas Deus falou com ele. Ah, Deus não fala com você? Ah, não. Você não nasceu de novo, não tem o Espírito recriado, não tem o Espírito Santo, não tem a Bíblia? Como que Deus não falou com você? Se você não quis ouvir, aí dentro de você, Deus falou, usou alguém para falar com você. Usou alguma maneira. Deus fala sempre. Ok? Então, a fé é importantíssima neste mundo perdido que sempre foi. Sem fé, nós não recebemos nada de Deus. E não adianta você querer sentir coisas e ver. Não é assim. Porque nós andamos pelo que cremos, Deus disse, e não pelo que vemos. Eu tenho certeza, Deus está aqui. E ponto final e acabou. Deus está comigo, ponto final e acabou. Eu não preciso sentir. Porque ainda que eu ande no vale sombrio da morte, eu sei que Ele está lá, porque o bordão e o báculo dEle me sustentam, que é a palavra e o Espírito Santo. Ele falou, acabou, Deus está presente, Ele vai me tirar dessa situação e acabou. Vocês estão acompanhando? Então veja versículo 17 de Romanos 10. E assim a fé vem pelo ouvir, eu gosto dessa tradução que fala isso, a minha não é boa. Pela pregação, não gosto. Assim, para eu entender, porque existe uma tradução assim. E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus. Não é essa pregação que está incutindo uma fé dentro de você, mas está abrindo os horizontes para você. Conhecer a palavra quando você lê. Por isso que você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. Ela vai incutindo, entrando dentro de você, porque ela é vida. A palavra de Deus é vida. Não se impressione com essa gente que cita todos os versículos da Bíblia e fala todas as palavras da Bíblia. Não se impressione, porque isso não é andar com Deus. Mesmo porque a fé não é memorizar os versículos da Bíblia, mas ela vem do assimilar. E assimilar você precisa ouvir muito, ou não? Claro, se ouvir uma música hoje, você não sabe nada. Até ficou, nem consegue cantarolar. Mas se você ouvir todos os dias, horas, todos os dias, aquilo vai ficar dentro de você, mesmo se você não canta. Parece que está ligado o som, mas não está, está dentro de você que se assimilou. A nossa alma tem esse potencial. Então, meus queridos, essa fé, ela que Deus, todas aquelas características da fé que nós vimos, de fé perfeita, fé grande, fé rica, etc., todas, elas vêm através desta palavra, da palavra. Você tem que ler Bíblia todos os dias. O diabo fala, ah, que bobagem. Ou você mesmo, ah, que bobagem, isso aqui não está fazendo nada. É lógico, o diabo está dizendo para você nunca se aprofundar nisso, nunca buscar isso. Porque você vai ficar sempre aquela fé fraca e não fé forte, porque existe a fé forte. Porque a fé forte te sustenta, porque é a palavra na sua vida que sustenta você. Tá? Então, esta palavra dentro de nós é que nos faz essa fé crescer. Não são os dons que a pessoa tem que quer dizer que ela está andando na fé. Você sabia disso? Não são, porque aquilo é uma ferramenta que Deus deu para aquela pessoa servir o corpo de Cristo. Certo? Vale mais ter a fé todas essas qualidades de ser cheio de fé, grande fé, fé perfeita, fé rica, ter isto. Não que eu esteja desprezando os dons, porque são maravilhosos, a operação, porque muda vidas com certas situações, mas ficar firmado só nos dons. É um engano, tá? Que a pessoa acha que já está com tudo, não precisa nem orar mais, fica só com os dons. Então, se a fé não é sentimento, eu não sinto nada. Como é que é isso? Você nem está sentindo que o teu coração está batendo, você está? Ou tá, tem alguém aqui sentindo o coração? Não, se está disparado, nós vamos chamar o pronto-socorro. Vamos orar para parar esse coração disparado aí. Não, aquilo é tão normal, faz parte do seu sistema interior, dos seus órgãos, o seu coração está batendo, ele não pode parar, né? Ele está batendo e tem que funcionar bonitinho, mas ele não te incomoda em nada. A fé é isso, querida, ele está lá dentro. Eu não estou sentindo. Ela está lá. Tá certo? Então, eu posso estar na igreja, eu posso estar assistindo uma TV, eu posso estar fazendo qualquer outra coisa, andando na rua, a fé está lá. Não é porque eu só estou aqui que a fé está aqui, ou na hora que eu estou sozinho orando que a fé está comigo. Não é bacana você saber isso? Fala para mim se isso não é importante. Porque a mente fala, a mente natural, que não, você não tem fé. Eu não tenho fé, eu não sei nada. Eita! Isso que é fé errada. Isso daí que é fé hipócrita, falsa, mentirosa, que a mente quer que a gente ande nela. Estão me acompanhando? O nosso espírito não fala isso. O nosso espírito manda que nós sejamos ousados na fé. E provemos Deus. Porque ele disse, prove-me. Tá? Mas isso é decorrência daqueles momentos que eu estou em comunhão com a palavra. É decorrência. Vai surgindo, vai acontecendo, vai crescendo. Vocês estão me acompanhando? Você tem fé, você tem que começar a usar a sua fé. Pô, você tem tudo e não usa nada? Nada. Você tem sapato, anda descalço. Você tem chuveiro, pega uma lata, vai tomar banho lá fora com uma caneca. Né? Você tem carro, você anda a pé. E vem cá. Você tem uma casa com ar quente, com ar condicionado, um ventilador, que seja. Você pega e fica lá fora, debaixo da árvore. Poxa, você não usa nada o que você tem? Vocês estão me acompanhando? Não quer usar nada porque a sua mente natural, racional, é que está dominando você, a sua vida. Em vez de ser a sua vida espiritual. Gente, isso vale 10, fala mesmo. Vale ouro isso aqui é de Deus. É o próprio Espírito Santo que está falando conosco. Isso vale tudo. Isso é ouro que Deus deixou para nós. Você tem uma fé e você tem que olhar as coisas de acordo com a fé, com a palavra. Abraão, de repente, já começou a olhar o berço vazio por tantos anos, vendo já o Isaac lá dentro. E foi dali que ele nasceu. Ele não desistiu. Não, nós não vamos queimar esse berço, não. Não vamos jogar ele fora, porque o bebê vai chegar, está chegando. Ele vai vir, vai sim. Vocês estão me acompanhando? Que isso é fé? Está uma bagunça na tua vida e você fica só enfatizando a bagunça? Não, essa bagunça vai sair. Eu não estou preocupado com essa bagunça, porque ela vai sair, diabo, você não vai reinar o resto da vida aqui. Não, porque o meu Deus diz que ele está comigo. Ainda que eu ande por vale sombrio e escuro da morte, eu não temerei, porque o seu bordão e o seu báculo estão comigo. E ele já preparou a mesa à vista dos meus inimigos e ungiu a minha testa com o seu óleo e me deu esta comunhão de estar na casa dele para sempre. Não adianta, eu estou com Deus é agora e para sempre, acabou. Não adianta. Vocês estão acompanhando? Agora, você não ora, você não lê Bíblia, você não faz nada, o que você quer? Calma, queridos, não estou acusando ninguém nem condenando. Mas você tem que estar numa comunhão onde esta comunhão com Deus mude a sua vida. Porque se você está fazendo isso e não está resolvendo nada na sua vida, onde você está? Então, escreva bem aí, onde você quiser, no seu caderno de anotações, no cantinho da Bíblia, qual é a sua fé. Porque a Bíblia diz que nós agradamos a Deus com a nossa fé. A única coisa que nós podemos agradar a Deus é com a fé. Porque Ele opera milagres. Você já pode olhar no invisível a sua bênção, a situação desajustada, já arrumada, feita em Cristo Jesus nosso Senhor. Você não precisa sentir. Você não precisa sentir. Fé não ser. Ah, eu estou sentindo. Epa. Não estou sentindo nada. Estou sentindo nada, não sei não. A Bíblia diz que ele está fazendo. Ele diz que está aqui junto. Né? Então, esses conceitos já têm que cair fora. Nós já não estamos andando mais nesse negócio. Eu estou sentindo... Não, vamos parar com esse negócio. O que você está sentindo? Eu não estou sentindo nada. Que nem aqueles dias, né? Ah, hoje é seu aniversário. O que você está sentindo? Gente, não estou sentindo nada. Ah, pelo amor de Deus, essas perguntas. Faz favor. O que você está sentindo? Você volta? Não estou sentindo nada, gente. Nada. Meu Deus, cada pergunta. Você está entendendo? As pessoas querem andar nisso. A vida não é isso. Andar com Deus não é isso. Sintoniza. É real. É algo firme, palpável. É Deus. É a palavra. É ela que tem que dominar você. E para de ilusão com essas conversas. O que você está sentindo? Não estou sentindo nada, amigo. Se você começar com esse negócio sentindo, tchau, vou virar as costas, vou embora. Porque eu não estou sentindo nada. Então vou parar. Mas eu sei que Deus está aqui. É claro que tem aqueles momentos que nós sentimos muito a presença de Deus. Mas se você for baseado nisso, tem dia que você não sente nada, você vai embora. Você fica aí, meu filho, sem nada. Não é porque levantou uma confusão lá na tua casa que Deus não está lá. Ele está lá na confusão para te ajudar. Para te dar força. Põe essa fé em operação, em movimento, para Ele agir. Ele só vai agir através da tua fé. O que você faz? Você vai lá, você vai orar e comandar na fé a situação. Seja ousado, em nome de Jesus. A sua oração traz bênçãos do céu. Quando você orar, você sabe que você está falando a palavra de Deus e ela é cumprida. Ela vai ser realizada na sua vida. Você acompanhou isso? Valeu isso? Então, qual é a sua fé? Vai lá, depois quem souber descrever bem bonito, já com todos os testemunhos, vem aqui. Que nós vamos querer ouvir, hein? Aplaudindo o nosso Deus. Valeu, queridos. Até eu queria ouvir mais Deus. Acreditem. Ah, Deus, fala mais comigo. Eu quero aprender mais. Eu quero saber mais. Eu quero mais, Deus. Me dá mais detalhes. É assim que eu busco Deus. Eu fico entretida com Ele. Como que é isso? Me ensina. Como funciona? Eu quero mais. Porque eu quero descobrir Deus mais. Sabe que é possível, né? Porque o diabo nós já conhecemos bastante, né? Pelo amor de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia.